En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Chega de abafar os gritos, chega de abusar os gritos, de fingir que acha bom quando está mal. Chega de calar na hora exata, de dizer uma palavra que podia ser a chave de acordar. Princípio da interseccionalidade. Cada mulher sabe a dor de suas vivências. Toda mulher é potência, possibilidade de vida e transformação. Que toda mulher reconheça a sua força. Luta de mulher é corpo, lágrima de sal, canto, rio. Garganta aberta que escancara e canta histórias como quem cura. Existem as que geram as esperanças do mundo e outras que a vida trata com descaso profundo. Mulher é nome dado a quem vai ter que lutar. Quem contou a história errada vai perceber com a nota certa o descompasso da sua visão. Deixa que a memória agora é nossa e que a bossa não nos impeça de mostrar a força que o samba tem. Sem padrão, modelo, beleza, cabelo, batom, em cima do salto ou de moletom, mulher é bem mais que uma roupa ou conduta, é sopro de vida que faz ventania, é força dos mares, é cheiro de flor, é água doce que faz catarata, é ódio, é raiva e é também amor. Reassumindo as composições, vamos nos recompondo, impondo as vitórias que são nossas. O tempo se desdobra em cada batida ritmada desse sangue e coração, corpo de batalha, cor que conta histórias. Mulher é tristeza de filho teimoso, partido ou tirado por conta da cor. Mulher é certeza de quem tá na luta. Todas as santas, todas as putas, as minas, as monas, as rachas, as trans, as pretas, indígenas, as brancas de paz. Mulher é quem faz, é quem move o mundo, é quem me acolhe, é quem anda comigo, é voz na minha luta, é revolução. Mulher é o nome que eles nos deram pensando que poderiam deter furacão. Mulher sangra ou transmuta de pau ou de vulva. Mulher é bem mais do que você delimitar. Mulher é sem limite, é força da natureza, é saber ancestral, é imperfeição com beleza. Mulher é tudo que ela sonhar. Toda mulher precisa aprender a cantar sem dó, a viver sem dó, a reconhecer que é sol. Hoje, nada nos faz retroceder. Vou chegar lá na roda com um sorriso negro pra contar sem medo que sobrevivi. Na beira da alegria, simpatia de chegar, varrendo desacato e os bons momentos vão vencer. Sonhar não custa nada, a graça é mergulhar no mar das melodias que eu busquei. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais, coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz, eu sou mulher, eu sou feliz. Na beira da alegria, simpatia de chegar, varrendo desacato e os bons momentos vão vencer. Sonhar não custa nada, a graça é mergulhar no mar das melodias que eu busquei. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais, coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz, eu sou mulher, eu sou feliz. Até outro dia, desabei. era tão difícil me enxergar. Tudo parecia errado, tantos dedos apontados. Dá licença, eu posso decidir. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e mais. Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. Coisas simples numa sala de visita. Paz no coração, meu corpo diz: eu sou mulher, eu sou feliz. Hola amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite por la KWMR Point Reyes Station todos los martes a partir de las 2 de la tarde, hora de California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución de Contacto Brasil. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, por eso haremos un programa dedicado a ellas, a todas las mujeres y especialmente a las cantantes brasileñas, que son muchas y siempre han predominado en el panorama de la música popular brasileña. Comenzamos el programa con el manifiesto que abre el disco Soy Mujer, Soy Feliz, realizado por Ana Costa y Celia Duncan, y donde participan otras conocidas cantantes como Alcione, Elba Ramalho, Leila Piñeiro, Isabela Taviani, Nilce de Carvalho, Aura Martins, Daniela Mercury y Simone, a quien oímos cantando el tema que le da nombre a este disco grabado en 2019. Entonces vamos a escuchar a algunas de ellas. Comenzamos con Marina Iris. Eu sou a lágrima, eu sou pano, se derramada seco a dor. Sou carnaval, sou feminina, sou masculina. A minha sina é transcender o habitual. Eu sou a lágrima, eu sou pano, se derramada seco a dor. Sou carnaval, sou feminina, sou masculina. A minha sina é transcender o habitual. Sou voz, bandeira, poeira vera, feita do barro, voo do chão, ao vendaval. Alguém que berra porque não espera viver a regra que define o que é normal. Tempo é qualquer lugar, sonho é pagar pra ver. Sou rio que enfrenta o mar, jorro gota malê, canto pra libertar, corpo, alma, prazer. Nem tente me calar, esse aí não dá pra nascer. Tempo é qualquer lugar, sonho é pagar pra ver. Sou rio que enfrenta o mar, jorro gota malê, canto pra libertar, corpo, alma, prazer. Nem tente me calar, esse aí não tá pra nascer. Eu sou a lágrima, eu sou pano, se derramada seco a dor, sou carnaval. Sou feminina, sou masculina. A minha sina é transcender o habitual. Sou voz, bandeira, poeira, vera, feita do barro, voo do chão, ao vendaval. Alguém que

na avenida, canta seu enredo fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolara a estrada dela, a lua alumia a alma. A vida é bela, o sol, a estrada amarela e as ondas. Família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Vagueia, devaneia, já apanhou a beça, mas pra quem sabe olhar, a flor também é ferida aberta e não se vê chorar. O sol vem solar a estrada dela, a lua iluminar a alma. A vida é bela, o sol, a estrada amarela e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol vem solar a estrada dela, a lua iluminar a alma. A vida é bela, o sol, a estrada amarela e as ondas. Lavrador ativo, às vezes, mesmo perigoso. perigosamente, como acidente em forno radioativo. Às vezes, só porque fico nervosa, arrebento. Às vezes, somente porque estou viva, arrebento. A reação imediata, cada sensação de abatimento, arrebento o coração dizendo bata. Acidente em forno radioativo. Às vezes, só porque fico nervosa, rebento. Às vezes, somente porque estou viva, rebento. Todo filme que viria, eu nasci pra adorar você, pela vida fora e sempre até morrer. Mas outro cara atravessou meu caminho, vi logo que o filme se repetia, e agi pra pensar depois, como eu posso amar e tanto assim aos dois. Outra boca, outro corpo, outras mãos, eu sei. Vou falando assim pra me confessar. Tô apaixonada, até já sonhei dois amores, outra lei. Nenhuma falta ser perdoada. Não me peça pra parar de te querer. Nunca me abandone sem ver razão. Nada é tudo ou nada. Se o meu coração puder ser de mais alguém, deixa eu ir, deixa ser, deixa estar, tudo bem. No dia em que cruzei contigo, me lembro, vi logo todo o filme que viria. Eu nasci pra adorar você, pela vida fora e sempre até. Assim pra me confessar, tô apaixonada, até já sonhei dois amores, outra lei. Nenhuma falta abandone sem ver razão. Nada é tudo ou nada. Se o meu coração puder ser de mais alguém, deixa eu ir, deixa ser, deixa estar, tudo bem. No dia em que cruzei contigo, me lembro, vi logo todo o filme que viria. Eu nasci pra adorar você, pela vida fora e sempre até escuchamos cinco temas seguidos. El primero es el que le da nombre al bello disco de Marina Iris de 2019, Voz Bandeira. Enseguida oímos un clásico de la música popular brasileña, Sonho Meu, interpretado por su autora, Dona Ivone Lara, que junto a Delcio Carvalho hicieron esta pequeña joya de la música popular brasileña. Enseguida oímos otro clásico, Morena de Angola, compuesta por Chico Buarque e inmortalizada por la saudosa Clara Nunes. Después oímos a Elsa Suárez, una de las artistas más importantes de Brasil. Su inmensa contribución a la música de Brasil se confunde con su propia historia de vida. El tema se titula Dura na Queda y fue compuesto especialmente para ella por el sensible y genial Chico Buarque. Revento en la increíble interpretación de Sissi Posse, tema compuesto por Gilberto Gil y que está en el disco de Sissi del año 2000 llamado Puro Prazer. Y finalmente escuchamos a Fátima Guedes, que compuso junto a Javan este apimentado tema titulado Dois Amores. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Sound the dead and do the dead and dead and dead and dead and dead and dead and dead and dead. Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza. Escolha o que quiser, mas ande logo, vá depressa, nem se atreva a pensar muito, o meu universo ainda despreza quem não sabe o que quer. Meu coração eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado. Um coração assim roubado bate muito acelerado. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza. Escolha o que quiser, Mas ande logo, vá depressa, nem se atreva a pensar muito. O meu universo ainda despreza quem não sabe o que quer. Meu coração eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado. Um coração assim roubado bate muito acelerado. Devolve, moço, devolve, moço, o meu coração pro bolso. Devolve, moço, devolve, moço, o meu coração pro bolso. Devolve, moço, devolve, moço, o meu coração, o meu coração pro bolso. Se lembra. Estamos en Contacto Brasil. Desculpa o susto, mas me diz só uma coisa. Como é que faz pra te escutar? É que eu procuro lá no fundo do teu mundo um sussurro, um assunto que te faça conversar. Há quanto tempo eu sou doutor na tua roupa? Sou PhD na tua voz. Não me contento se no jogo do teu corpo eu não encontro algum sopro, o segredo do teu som. Pra ser sincero, daqui a pouco eu começo a enjoar de passar o dia a te seguir. Fico atento de ouvido no boteco de van, e agora já estou trocando os pés. Sincero, daqui a pouco eu começo a enjoar de passar o dia a te seguir. Fico atento de ouvido no boteco de van, e agora já estou trocando os pés. Não sei se inunda ou se me abraça a tua presença. Sei que é clara sombra, aérea flor, mas essa tua aquarela é escultura só de som. Se fecha os olhos, seja lá onde é que for. Deram teu encalço, achei fria. Pena que de cara me envolvi. É que você é erro certo, pura curva, salto drible, labirinto que não deixa de existir. Mas eis que agora, sem saber, você me chama pra dançar. Deixo de correr pra descobrir que no atrito a cada giro é você que conduz. No teu corpo escrevo a alma da canção. No teu corpo escreva a alma da canção. No teu corpo escreva a alma da canção. Comenzamos esta segunda media hora en Contacto Brasil con dos jóvenes cantantes, Ana Cañas y Ana Seton. Ana Cañas, nacida en São Paulo, debutó en el escenario mundial en 2007 con el álbum Amor y Caos, del cual oímos el tema Devolvimoso, compuesto por ella y Fabiano de Oliveira. Ana Seton también es de São Paulo, es cantante, tiene una voz de timbre suave y dulce, también es compositora, tiene una carrera de más de 15 años y ha trabajado con algunos conocidos artistas brasileños como Toquinho. Hoy estamos celebrando el Día de la Mujer, por eso hemos seleccionado un repertorio con algunas de las voces femeninas que tiene Brasil. Seguimos entonces en Contacto Brasil. Vamos a escuchar esta conmovedora interpretación de Celia Duncan, del conocido tema compuesto por Chico Buarque, O Que Será. Será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? E que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá? O que não tem remédio nem nunca terá? O que não tem receita? O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. Será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Melodia,

en el bello disco que hicieron juntos, abordando la obra musical de Milton Nascimento, Invento Mais. A continuación oímos a la premiadísima Ameliña cantando Alucinación, un tema compuesto por Belchior, músico y compositor brasileño de primera grandeza. Luego nos fuimos a los ritmos más populares y con mucho sentido del humor oímos a dos excelentes cantantes, Seumar y Nina Becker. Seumar cantando y tocando junto a los músicos Luis Coimbra y Paulo Freire, con quienes grabó el primoroso disco Viola Perfumosa en 2018. Y Nina Becker de su disco Miña Dolores de 2014, dedicado a la obra de la cantante y compositora Dolores Durán, cantando el divertido Feiura Não É Nada. Y nos despedimos por hoy en Contacto Brasil, programa que es transmitido por la 90.5 Point Reyes Station en la costa este de California. Nos vamos con una de las más conocidas cantantes brasileñas, una de las voces más hermosas que existen, Gal Costa, una artista que siempre ha ido al frente de su tiempo por su singularidad y osadía de mostrar nuevos caminos en la música brasileña. El tema fue compuesto especialmente para ella por su amigo Caetano Veloso y se titula Minha Voz, Minha Vida. Hasta el próximo martes aquí en Contacto Brasil. Que sean felices. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, pra esperar eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem limite é somente porque eu trago a vida aqui na voz. Ficou bonito isso, né? Segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar eu canto. Meu amor, acredite que se se pode crescer assim pra nós.